Complete redução para aproximação, chame a torre na frequência 118.95. 118.95. Da Gol, cheque o trem, livre pouso 10, 180 graus, 12 nós, 1020. Embaixo checado, livre pouso, pista 0, Gol 995, 1020. Federal 9970 atrás do Gol, baixa a trama também. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, Federal. Gente, aguardando. Desajuste 1020. Na 3517, continue descida para 4.000 pés, ajuste 1.020. Solo 36, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 8. Direita, Alfa, Juliette, pro 8, Gol 995. Grau 9970, cheque o trem, livre pouso no 0, no 80 graus, 15 nós, o ajuste no 020. É, baixar travado, sinal curta, 9970. No 804, complete final ILS, chame a torre em 118.95. 1895, boa, 804. No 897, desse mantenha 2.000 pés, autorizado ILS XR, reporte localizador. 2.000 pés, acolherá no canal de 897. Bom dia, Gol 1804, final, baixou e travou, 1-0. 1804, bom dia, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Na 3, 1804. 9970, no solo aos 32, livre direita, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, permanece, né? Alfa. 3517, continue descida via chegada a Bonfi para 2 mil pés, reporte localizador. Zero tem livre pouso no zero. Prima Show travou, livre pouso, gol no 804. Nave 95, só confirmando para o 28? Sim, 28. Obrigado. Absa 6570, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha nível de voo 050. Cara, Mari 050, autorizado. É um filho? Chegou. Opa, olha aí. A velocidade de passar para 1, 2, 3, 4. America 90, clear Amman arrival, descend and maintain flight level 050. Amman arrival, American 90. Negativa, para manter a escuta da torre. Ok. É que a cabine precisaria de um favor do infraero, se a viatura poderia levar o tripulante do aeroporto. Ah, ok, então. É, solicite então uma viatura da infraero aí para parte 3, né? Afirmativo. Antes era para confirmar se a farmácia está aberta, se ele vai comprar uma medicação. Com certeza deve estar aberta, 24 horas. Tá bom, então. Eu tô vendo a viatura na frente da aeronave. Se puder coordenar a via Felipe, ele aguardar que o tripulante vai se dirigir para ela. Tá, ok. Vou coordenar aqui pra ela. Obrigado. No 804, Salão 41, no direita, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, no 804. Tenha 4 mil pés, ajuste 1-0, 2-0. 04, 7-9. Estabilizou. 897, complete final ILS, chame a torre em 118.95. 1897. 1895. Sente. Então, 3597, autorizado sinal DLS X-Ray, reporte localizador. 3597, autorizado DLS X-Ray, reportará localizador. Corre, gol 1897, estabilizado e baixo da base. 1897, cheque, livre pouso 10, 180 graus, 159, ajuste 0020. Livre pouso 10, 897. Salvador, bom dia. 3171 com informação Golf, 06. Autorização 340 Guarulhos. Pio 36 já aprovado, aguardo 34, 3171, bom dia. Bom dia, aguardando, 3171. O 3171 copia o 36 ou aguardo 34? 34, 3171. No 795, ao passar o nível 1900, redução para 2100 nós, é o número 5 na aproximação. Autorizado Guarulhos 340, rota 1016, pista 10, curva direita da El, Leda após Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5437, da 3171. Chegou 607. Rádio cargo 6570, desse mantenha 3000 pés, ajuste 10020. 6171. Correto, postão 62, deixa eu me pronto. Camarada 6171. ...04, ingressa Juliette para o portão 10. Juliette para o 10, 804. Solos 47, direita agora, táxi Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, 1847. Baixado, checado, 3597. Livre pouso, ajuste 90, 180 graus, 12 nós, o ajuste no 020. Zero, 3597. Head. System weather right by Tokay. I wonder if we could go direct to Duna for weather avoidance. Are you able to make a deviation by the right? Prefer the left. Be better left. The clear left deviation, America 980. You are number 3 on approach. Okay, we'll start. No 607, setor para sinal do LS, XV, curva à esquerda na proa 190. Pro 795, vetor para sequenciamento, curva é direita na proa 235, limite é magnético 120 de Simbra. Absa 6570, desça e mantenha 2000, ajuste 1020. 2000, 1020, para o Absa Cargo 6570, não perdeu. Afirmativo. American 980, are you able to fly heading 140 to intercept the localized course? In about 3 or 4 miles, maybe 5 miles. 5 miles. Okay, right. So you want 140 heading in 5 miles? After 5 miles, fly heading 130 to intercept the localizer. 134 localizer, American 980. Para evitar tráfego, sua posição de 12 horas, curva à direita na proa 265. Direita 265, Golno 715, é bom iniciar uma redução. Gente. Golno 607 para o localizador, curva à esquerda na proa 140, informe estabilizado. Proa 140, informe estabilizado, 607. O ABSA 6570 inicia a redução para aproximação, vai seguir tráfego mais 737 na Gol, da Gol na final, agora 8 milhas à sua frente. Iniciando a redução, ABSA Cargo 6570. 980 descende e mantém 3000, QNH 1020, fly direct to Duna to intercept the localized call. Alfa, Juliette, portão 4, 315, curva à esquerda na proa 215, limite é o localizador. 215, limite é o localizador, 715. Complete final ILS, chama a torre 1895. 1895, obrigado. Gol 1607, bom dia. Meia milha para o Índia Serra, só no ILS completo. No 607, bom dia, baixou e travou? Baixamos e travamos. O repouso, pistão no 0, vento 180 graus, 15 nós, o ajuste no 020, no 607. Repouso, pistão no 0, gol 607. Autorizado, 3171, chama o táxi. Chama para o táxi, 3171. Torre, bom dia, vai ligar aqui, 5808. 5808, prossiga. Informação, Golf, porção 05, escuta para a cota, 3110, Brasília. Está pronto para a cota? Afirmo. Autorizado, Brasília, 360, Pesolô 97, pista 90, curva direita, saída Argo Elefant. Controle 120.8, transponda 5446 ou 5808. 360 Brasília, Pedro 7, agora vem com a direita, Arbore Elefant, controle 208, transponda 5446 ou 5808. Reto 5808, portão 5, chama pronto, confirmando curva direita após a decolagem, 5446 no transponda. Curva direita, 5446, chama na pronto. Salvador, essa carga 6570, passando sempre embaixo travado. 6570, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Porta rápido. Estamos na sua escuta. Liga somente confirmar o vento pra gente. 180 graus, 15 nós. Controle 085, chegada bom. Se desse, mantenha 4000, ajuste 1020. 4000, ajuste 1020, gol 9085. Gol no 7, no 5, curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador. Se desse, mantenha 3000, ajuste 1020. 7, a proa será 200. Logo para o localizador, gol 9795, até 2020. Comprime, pode descer até 2500? Descida até 3000. 3000, peço, 7900. Gol 6570. Guarda. Guarda, pista livre. Logo. 5570, pouso autorizado, 980 graus, 159. Gente, pouso autorizado, essa carga 65, essa carga. Sou 7, prossegue táxi via Alfa e mantém antes da Juliette. 7, via Alfa, mantém antes da Juliette, vou na 607. Sete no 5 para o localizador, curva esquerda na proa 150, desse mantém a 2000, informe estabilizado. 2000, proa 150, informará estabilizado. Informa a intenção, o uísque dono dela. Então desça para 2500 e informe no localizador. 2500, informa o localizador, vou ao 700. Na Lúcia Cargo 6570, sala 58, direita 121, décimo 9. 209 é o liberado. 607, module agora na 1219. 219, 607, obrigado. Solo Salvador, Gono 607, bom dia. Gono 607. Gono 607, mantenha a posição de seu táxi Juliette, aguardando para ingresso, portão previsto 09. 7, vamos manter a posição de sua Juliette, Gono 607. X-ray approach, contact the tower on 18.95. 1895, American 98. Fala, Salvador, nossa cargo 6570, Librona 6. Alfa Cargo 6570, táxi V Alfa, Kilo, Pate 3. Alfa, Kilo, Pate 3, Alfa Cargo 6570. Continue report, report landing in down and lock. We'll call you with the gear. Landing gear is down for American 980. American 980, clear to land on 10, wind 180 degrees, 17 knots, QNH 1020, American 980. 1020, we're clear to land, American 980. Go ahead, 3171, POB de 224, autonomia de 4 horas, Alpena Galeão, pronto para sair. 71, táxi autorizado, em frente, esquerda, pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto. Esquerda, pátio, Índia Alfa, reporte para ponto, pronto espera, Alpena 3171. Oi, Salvador, muito bom dia, eu vou no 715, vai passar o Serra Victor 366, Whisky, Dono Zero. 715, continue a aproximação, reporte externo baixado e travado, ajuste 1020. Aí, reporte externo baixado e travado, com o V20, 715. Torre, o ataque 6570, voltando só para informar, a curtíssima aí está bem turbulenta. Confirmando? Número 2. Turbulenta. Lima Vitor, prossiga. Afirmativo, pistão 97, só o instante copo número 2. Quem prepara a saída da El, Leda Bridge, aguardando. Da El, Leda, após posição Bridge. Leda, após Bridge. Do 4069, pronto, copo. 4, 4, 0, 6, 9. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona